the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. One is the loneliest number that you'll ever do. E aí galera, aqui é Brunão Day, começa agora a edição de número 61 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Para o alto e avante! Muito bem, ao meu lado direito, Álvaro Campos. Eu! Boa tarde, boa noite, bom dia, bom banheiro. Teve um cara que respondeu que eu vi a gente no banheiro, né? Perdão. Eu vi. À minha frente, Léo Miranda. I will be back. É isso aí. O tema de hoje, galera, o negócio vai ser quente. A gente não deu pra fazer um podcast um pouquinho mais solto. Vamos explicar como é que nasceu essa ideia, não é? A gente tinha previsto pra essa edição 61 um especial Matrix, porque Matrix foi eleito o melhor filme dos anos 90 por você, né? Mas aí, a gente mudou de ideia por causa do Exterminador do Futuro. Exatamente. Porque o filme estreia nesta sexta-feira. Exterminador do Futuro, A Salvação. Exatamente. E aí a gente mudou de ideia de novo. Exatamente. Por quê? O que aconteceu? Como a Matrix completou 10 anos, dois podcasts concorrentes já fizeram edições ótimas em seu podcast sobre Matrix. O pequeno vício na fala de Bruno Day. Dois podcasts concorrentes. Ele assume que é a concorrência agora. Então, sim, queremos a morte da concorrência. Sim, eu quero estraçalhá-los, eu quero dominá-los, eu quero espizinhar em cima da concorrência. Apesar de eu pedir, por favor, pro Nerdcast essa semana. Com exceção do Nerdcast, eu quero matar todos eles. Sim. Pois é, e como tanto o Nerdcast quanto o RapaduraCast fizeram boas edições sobre Matrix, a do Nerdcast ficou infinitamente melhor. Mas enfim, a gente falou, pô, vamos ficar aqui se repetindo, ficar falando de Matrix, o que todo mundo já falou. Então o que a gente resolveu fazer? Vamos unir esses dois próximos podcasts de cinema num só. Então hoje o tema é Matrix e o Exterminador do Futuro. Dois pontos. E os dois juntos. Exatamente. Ai, Jesus. Seria o crossover perfeito ou não? Paga pau, concorrente. Paga pau. Deus salve as drogas. Momento de inspiração divina. Pô. Chico Xavier, vai garoto, recebe aí. Mas muito bem, antes de a gente falar sobre esse assunto maravilhoso, vamos para os recados e para os e-mails da semana. Vamos lá para os recados. O primeiro, essa semana, no domingo agora, rolou o MTV Movie Awards. Eu já falei bastante sobre ele na televisão, lá no site também, aqui no blog. Lá no site não, aqui não, no site. Não, porque agora é nossa vez de comentar o desempenho de Bruno Day. Sim! O Léo Miranda é o maior zicão da face da Terra. Ele fica me desancando no Orkut, velho, falando mal ontem ao vivo, tava muito ruim. Seu amigo é sincero? Seu amigo só quer o seu bem? Ele está apontando. Álvaro Campos nem viu o MTV Movie Awards. Eu vi, mentira, eu vi. E tentei ficar te desequilibrando emocionalmente, psicologicamente, mandando mensagenzinhas no blog. Eu ficava assim, eu mandei uma mensagem muito gay, mas assim, como eu posso desequilibrar, Bruno? Se eu começar a falar mal, ele vai cagar. Se eu começar a falar bem, também vai cagar. Eu falei assim, aí eu escrevi assim, Bruno Day, você é mais gatinho que Bento Ribeiro. Ah! Eu vi, porque jamais você leu! Puta! Ele achava que era alguém, caralho! Ele achava que era uma lipitinha atrás dele! Mas não, era eu tentando desequilibrá-lo! E o pior é que eu tava com o blazer de Bento Ribeiro. Eu quase mandei o Xavier que você mandar na menina. Sofia. Com a Sofia. Filha do Nando Reis, com a Sofia lá. Pra você mandar no ar, ia ser maneiro, mas chega na mulher ao vivo, rapaz. Enfim, rapidamente... Não, mas olha, só uma coisa, os comentários, cara, eu postei alguns comentários também, antes de eu conseguir dar um refresh na página, meu comentário já tava na terceira página. Não, teve mais de 12 mil comentários na página. Foi garantindo, absurdo. E o que é principal, garantindo a presença dessa página no Top Blogs essa semana, É, enfim. Aê! Genial. E você aí que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, que conheceu essa página por causa do Move, espero que você goste e que volte mais vezes pra continuar ouvindo nosso podcast, não é? Sim, senhores. Esteja por aí. Fundamental. E o Move, sobre o Move que eu tenho pra dizer, além do que eu já falei, na verdade, assim, eu achei uma ótima premiação, um ótimo evento. Eu não. Premiação, não. Não. Premiação, digo evento. Um ótimo evento, uma ótima... Um ótimo programa de televisão. Tudo, cara. Puta que pariu, velho. Eu sei, não tô falando disso. Tô falando que foi um ótimo programa de televisão. Foi divertido de assistir. Teve momentos incríveis como o Bruno, personagem de Sacha Baron Cohen, caindo em cima do Eminem pelado. Aquilo foi genial. Cara. O MTV Gringa sabe fazer shows, né? Agora, realmente, a premiação é um problema, a democracia é um problema, isso já ficou claro em vários momentos da história. Ditador, Bruno Almeida. Não, mas tudo bem, né, cara? O que me incomoda, sinceramente, é assim. Se você aí que é fã de Crepúsculo, eu imagino que você, no mínimo, tenha lido o livro. Se você leu o livro, eu não li. Tá? Só que pessoas que eu li superficialmente. Eu também. Só que assim, pessoas que eu conheço e que eu respeito leram o livro e gostaram. Sabe? Cara, é um ótimo livro, assim. É legal de verdade. Tá? E o filme foi mal adaptado, o filme é ruim. Então, se você que defende o filme Crepúsculo é porque você é preguiçoso e viu só o filme. Imagina se tivessem feito um filme ruim de Senhor dos Anéis. E nós somos fãs da obra literária Senhor dos Anéis. Nós iríamos ficar quietos? Não, a gente ia reclamar do filme, da má adaptação, como quando adaptam Wolverine, um personagem que a gente gosta tanto, e fazem merda. A gente não vai defender o filme Wolverine só porque a gente gosta do Wolverine, né? Então isso tem que ser... Agora sim, o trailer de Lua Nova sozinho é muito melhor do que o filme inteiro do Crepúsculo, o diretor envolvido no filme é muito melhor do que a diretora do Crepúsculo, que é o Chris Weitz, o cara que dirigiu A Bússola de Ouro, dirigiu American Pie, olha só, um grande garoto, ele é um diretor, mais diretor do não, que... O grande garoto não é dele não. É sim, é dele com o irmão dele. Ah é? Que genial. É um bom diretor e eu acho que quem leu o livro falou que o livro é legal, então tem um material ali que tem potencial para ser um bom filme. Então espero e acredito que Lua Nova será melhor que Crepúsculo. Mas não, nunca vou defender Crepúsculo. O filme é realmente uma grande bosta. Certo? Onde agora a nossa audiência deve ter caído pela metade. Não, mas eu acho que eu deixei porra, claro. Discutam. A galera ali nos posts estavam, sabe... E não só no post, a plateia ali do Movie Awards, você falava Crepúsculo. Ah! Meu Deus! Lindo! Gato! Como eu! Aí aparece o Borat, né? Mostrando que ele foi... Enfim, essa é a minha opinião. Espero que vocês respeitem. Como eu respeito vocês, se gostam de Crepúsculo, vocês vão assistir. Só não me obriguem a gostar e não me obriguem a assistir também. É isso aí. Tá? Outro recado importante. A partir da semana que vem, estarei toda quinta-feira no Acesse MTV. Fui efetivado como um colaborador fixo da série. Olha só. Estarei lá toda quinta-feira, então... Preparem-se para notícias e as estreias da semana, comentários. Eu já antevejo o futuro quando cruzarmos o corredor com o Bruno dele e não falar mais com a gente, porque ele é um VJ agora. Puta, pode crer. Já vi. O crachá dele de passar na catraca agora de ponto, muda de cor. Que vem, né? Se ligou, né? Vai ser inferno. É metido assim, lidera o podcast, edita a gente, já fala, né? Imagina tiver o programa dele. The Bruno Day Show. Eu não seria nada. Eu não seria nada assim, vocês dois. Ah! E levarei vocês junto comigo, assim. Você vai ver que ele vai cortar essa parte só pra não se comprometer. Você vai ver que ele vai cortar essa parte só pra não se comprometer. Eu não seria nada assim, vocês dois. E levarei vocês junto comigo, assim que possível. Fato. Enfim, toda quinta-feira, a partir da semana que vem, estarei lá no Acesso, assista. E último recado... Só um elogio, mandou muito bem, aqui está meus cumprimentos. Eu amarelaria pra fazer um programa ao vivo domingo à noite como você fez. Eu amarelaria. Fazer ao vivo é uma coisa muito legal, cara, eu adorei. Eu estava visivelmente nervoso no primeiro bloco, no segundo bloco fui me soltando, acho que no final tava bem, né? Tava bem menos assim, nervoso. Tava menos nervoso. Quando saiu do ar, você tava tranquilíssimo. Principalmente porque quando for. Muito bem. E só lembrando do nosso e-mail, né? podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como o Henrique Foca. Sabe o que é Henrique Foca? Não. É o cara que mandou o seguinte e-mail. Boa tarde, moçada. É a primeira vez que escrevo pra vocês no podcast de cinema, mas sou um ouvinte antigo, desde o número 10, mais ou menos, e ouvindo todo o restante pelo portal MTV. Sou designer, trampo numa agência no Ibirapuera e desde... de minha agência antiga, estou sempre espalhando o pódio de vocês para todo mundo. Palmas pra ele. Boa, meu irmão! Sensacional. Simplesmente sensacional, caras. Curtia antes só com um day. Adorei o especial antes do Natal com uma porrada de filmes pra ver nas pausas das festas. Mas devo admitir que a entrada do Léo e do Álvaro foi algo providencial e deu certo demais. Os caras são hilários. Palmas pra ele. Obrigado. Sai fora, Léo. Obrigado. Então ele fala o seguinte. Eu sou foda. Boa, Léo. Você é incrível, Léo. Desculpa. Eu tô devagar. O Álvaro me lembra muito, meus camaradas, e é realmente um prazer ficar desenhando na agência ouvindo as bobagens que ele manda. O Léo, por sua vez, manja muito da parte técnica e, pelo que percebo, curte muitas das coisas que eu curto. Incríveis, Tim Burton, etc. Estilinho design, hein, Léo? Bom, é, né? Pois é. Bom, acho que já enchi bastante o saco. Na real, só estou escrevendo porque achei que deveria dar um alô depois de tanto tempo ouvindo vocês. Vocês já fazem parte da minha rotina nos finais de quinta e na sexta logo de manhã. Ondei, adoro demais suas recomendações e serei eternamente grato a você por ter me induzido a conhecer a bela e infelizmente curta, por enquanto, obra de Judd Apatow. Assisti a todos os filmes, será? E me diverti demais, valeu mesmo. Um grande abraço pra vocês, galera. Não sei se vocês imaginam quando estão dentro do estúdio gravando, mas de verdade já são um pedacinho da minha vida. Continue quebrando tudo aí. Mais palmas. Aê, meu irmão! Porra, cara, mensagem simpática demais. Muito obrigado, Henrique. Demais mesmo, cara. Henrique, mas não desista da vida. A vida é muito bela pra você ficar ouvindo a gente uma vez por semana, uma hora e bléu. Amamos você, você tem o nosso carinho, mas não desista da vida. E, cara, como você é designer, eu vou fazer uma recomendação aqui de um... É um blog, é um quadrinho, na verdade. Chama-se Dead, de morte. É um trocadilho. Dead Design. Entendeu? Escreve morte e design junto. Dá uma procurada no Google. É um gibi que só designers entendem, mas ele é genial, cara. Você vai entender, assim, você vai se ver naquele cara. Não é como eles se colocam num patamar acima do resto da humanidade. Estamos, né? Estamos, fazer o quê? Peraí. Mas momento... vê lá, velho. É o momento merchandising, eu quero fazer merchandising, meu projeto. Eu posso? Por favor. Não, mas esse projeto não é meu, é só algo que eu, como design, cara, me mijo de rir vendo o gibi do cara. Mas eu tenho o merchandising aqui, desculpa, eu tô desesperado porque eu ganho dinheiro com isso, eu pelo menos tento. Que é o projeto, você ouvinte, você gosta minimamente da gente, por favor, vai em www.oi.com.br/quadrinhos, que é um portal de quadrinhos digitais, quadrinhos pra você ler na internet e no celular. Eu escrevo. É aquele que tu escreve. Eu escrevo um deles lá, sensacional, minha incursão como roteirista de quadrinhos, muito feliz. Por favor, divulgue também, porque o Pão de Cada Dia também sai dali. Por favor, ajude, porque fazer quadrinhos nesse país é uma complicação muito grande. Eu recomendo, já visitei, é muito legal. Parabéns, Álvaro, pela iniciativa. Pô, bacana. E viva os quadrinhos. Parabéns ao caramba, eu quero um scrap no seu Twitter com 1 milhão de seguidores. Cucu, cara! Merece um programa TV esse homem, merece. Vocês só estão ouvindo isso, mas os dois se abraçaram literalmente. Sim. Você quer um abraço? Vamos abraçar o Eu me afastei. Ah, meu Deus! Chocolate meu cu na parede. Vamos lá, Cristiano Alves. Muito foda esse podcast, acompanho o podcast há bastante tempo e pra mim ele parece uma série de TV americana. Às vezes ele é super foda e às vezes ele perde bastante a qualidade. Desde a edição 52 ele fica uma montanha russa de altos e baixos. Já tava querendo até parar de ouvir, mas com essa edição, aí no caso a do Edward, ele finalmente voltou a ter a mesma qualidade de antes. Pra mim é o melhor podcast que existe, independente do assunto. Ouvir o podcast já está na lista das 10 melhores coisas que faço. Espero não ter confundido a cabeça de vocês, valeu. Confundi um pouco. Confundiu bastante. Ele é um fã xiita, cara. Mas é isso que a gente precisa. Não, eu concordo. Mas até ele primeiro fala que o podcast teve altos e baixos, que é uma montanha russa, e termina falando que é a melhor coisa do mundo, que é o melhor podcast de todos os tempos. Claro, é porque mesmo as edições mais ou menos da gente são foda. Ah, entendeu? E fez-se a luz com a sabedoria de Léo. Obrigado, Cristiano. Obrigado, demais, Cristiano, cara. Você é precisamos de críticas construtivas como essa, dizendo que a gente tem altos e baixos. Exatamente. Enfim. Quem fala que a gente não lê comentário negativo, tá aqui um comentário negativo. Exatamente. Ou não, né? Ou não, sei lá. Bruno Baptista. Baptista. Fodástico o podcast. O Álvaro tava muito engraçado, a Luísa deu um tom filosófico e profundo ao podcast, mas eu tenho uma reclamação. Pode parecer frescura e é frescura, mas troquem as cadeiras do estúdio, elas ficaram rangendo o episódio inteiro. Bom, no mais, continue com um bom trabalho. Realmente, as cadeiras do estúdio são uma bosta. Elas rangem, a gente vai providenciar banquinhos de madeira que não rangem. Exatamente. Muito bem, tá feliz, esses foram os recados. Vamos agora falar sobre o crossover perfeito, Matrix e O Exterminador do Futuro. vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que esse lance de gravar com o Twitter, essa atitude pioneira, que a gente fez mais uma atitude pioneira desse podcast, deu super certo, né, cara? É impressionante. Sim, muito obrigado aqui agora, uma mobilização. Antes de sair da minha mesa, eu postei lá uma perguntazinha pra galera. Um monte de gente respondeu. Então, antes de começar esse podcast, eu coloquei a seguinte pergunta. Qual franquia que é melhor? Franquia por franquia, Matrix ou Terminator, ou Exterminador do Futuro? Então vamos ler alguns comentários. A ou o Dani Slittering tá falando: Terminator pela ansiedade da estreia, uhul! Mas Matrix já é, desde o primeiro, um clássico. O Anderson Caires, meu amigo Anderson Caires: Terminator ou Matrix? Poxa, é tenso, hein? Os dois são fodas, mas eu gosto mais do Terminator. Não sei como o Chuck Norris não é o protagonista. Realmente isso é legal, o Chuck Norris como Exterminador. Pensou em Exterminador com bigode? Só que aí, tipo, a franquia acabaria no primeiro, né? Porque ele conseguiria matar o John... O Connor. A Sarah Connor. O Danilo Augusto 07, Terminator, que começou na década de 80 e agora tá se reerguendo, sendo um filme bom ou não. Em questão de franquia, o Exterminador do Futuro é maior que Matrix. A Lívia falou Matrix. Gostei da Lívia. Objetiva, cara. Gostei. Se esse podcast tiver 2 horas, não é culpa dela. E a Patrícia Rangel, mais uma vez, falando Matrix, com certeza. Muito bem, eu não tenho... Vocês têm opinião? Eu acho prefiro Exterminador. É, eu também. Como franquia? É, como franquia. Ah, eu prefiro Matrix. Porque o Exterminador, no mínimo, tem 2 bons filmes. O Matrix tem 1, né? Não, mas o Matrix... Mas eu gosto muito das animações. Eu gosto muito dos jogos de videogame. As animações são foda. Eu gosto muito... Do segundo eu gosto bastante. Eu não desgosto do Matrix 2. Então, o Matrix 2, ele seria ótimo se não tivessem feito o terceiro também. O terceiro é que... É que o final... Não, mas a proposta filosófica do Matrix é muito interessante. Por mais que o 3 seja mal concebido e tal, porque ali, pra mim, não tinha o final aquela trilogia. Por isso que fica tão apelado o Neo ter poderes fora da alternativa, que não é uma realidade alternativa. Em Matrix, eu falei Terminator porque veio antes e acabou de alguma forma influenciando ali. Pilote, Bruno! O primeiro filme, O Exterminador do Futuro, sai em 84, com direção de James Cameron. O cara vinha, ele tinha apenas um longa no currículo, que era Piranhas 2, olha só. Maravilha! Era porno? Não. Antes fosse. Porra. E a história do Terminator é mais ou menos essa. O primeiro Exterminador é mais ou menos essa. A gente conhece a Sarah Connor, que é uma mocinha como outra qualquer, vive nos Estados Unidos, quando de repente aparece o Arnold Schwarzenegger para executá-la. E ela não entende muito bem por quê, até aparecer o Sr. Kyle Reese explicando toda a história para ela. O que acontece? Ela vai dar à luz ao salvador da humanidade. Ela vai dar a luz ao homem que vai comandar a guerra dos humanos contra as máquinas, né? Num futuro pós-apocalíptico, as máquinas tomaram conta do planeta e aí enviaram um exterminador para o passado para executar a mãe do John Connor, impedindo que ele nascesse, né? Exatamente. É um belo filme, o primeiro filme. Todo mundo gosta? Sim, muito bom. No SBT. Não, cara, é muito bom. Eu só fico implicando, porque a gente já acostuma tanto com efeitos especiais bem feitos, que aquela cena final que é só o esqueletinho no primeiro. Mas, cara, ele é 84. Aquilo é stop motion, né, velho? Não tinha computação gráfica. Aquilo é stop motion. Num nível absurdo igual tem hoje. Cu doce meu. O que eu acho importante, assim, o Exterminador, ele teve um papel, o primeiro filme, né? Um pouco semelhante pro que teve o Matrix depois, pros anos 2000, né? O Exterminador, e especialmente o 2, na verdade, mas o 1 inaugurou essa onda. Ele meio que desenhou o que seria o cinema de ação, o cinema de aventura, o cinema espetáculo. Sim. Naquela década, né, cara? O 2, né? Muito mais o 2 do que o 1. O 2 é foda demais. Então, rapidamente, no 1. Então, o 1, ele tinha uma história até que fechadinha ali, né? Eles conseguem o Kyle Reese, que retorna junto com a Sarah Connor, conseguem impedir que o Exterminador morra. Só que eles deixam um gancho muito legal, que quando eles destroem o Exterminador, eles não destroem 100%. A gente fica sabendo que sobrou, porque ele foi imprensado, amassado lá num ferro velho, e aí sobrou um braço pra fora e parte do chip da cabeça do Exterminador, que era o cérebro dele. Que esse é o plot pro segundo filme. É o gancho pro segundo filme. Tá, o primeiro filme, ele custou apenas 6,4 milhões, o que explica os efeitos toscos que o Álvaro odeia. Sim, é verdade. E rendeu 78 pelo mundo. Foi um filme que lançou o Arnold Schwarzenegger pro estrelato, depois de Conan, né? Mas ajudou ali a consolidar a imagem dele. E é legal uma decisão do Schwarzenegger de viver um vilão, né? Até aquele momento ele não era ainda um grande astro, né? Exatamente. Coisa que mudaria para o segundo filme em 1991. 2001, James Cameron já tinha feito O Segredo do Abismo, que é uma ótima, ótima ficção científica. Sim. Um lance meio cabeça, envolve aliens. É legal, não, eu gosto. Não, não é aliens. Não são aliens? Ah, são intraterrenos. É, exatamente. São, é verdade, seres, são seres aquáticos, abissais. Na... sei lá o nome técnico, mas não são aliens. Tá, pode crer. Enfim. É... vou entrar, acho que sou economia. E ele também fez isso ainda antes, O Segredo do Abismo. Ele comandou o Aliens, né? Aliens, o Resgate, a continuação de Aliens, que é um baita filmaço de aventura. Filmaço, cara, do é caralho. Demais, é demais. E de novo mesmo, com uma mulher machão no comando. É tipo... exatamente. Ele tava nessa febre, né, nessa época. Ah, no caso do Aliens, é a Tenente Ripley. No caso do Exterminador, é a Sarah Connor, obviamente. É, muito bem, o segundo filme saiu em 91. É, ele se passa um pouco pra frente, ele se passa em 95, né? Ele é um pouquinho pro futuro ali. É isso, né, Léo? Pode ser. É? Eu não sei. Eu não reassisti tão recentemente assim. E aí a gente encontra a Sarah Connor. Ela tá internada numa clínica psiquiátrica porque ela contou essa história dos Terminadores e os caras, você tá maluca, né, minha filha? Que papo é esse, né? E, cara, ela já tava foda no primeiro. Ela já era meio machão, tal, atirava com 12 e tal. Mas no segundo, tesão, cara... tesãozinho, nossa. É. Ela malhando ali no quarto dela no começo, ele tesãozinho. Eu não gosto de mulher muito musculosa, não. Mas cara, no tesãozinho. Segundo filme ela tá, meu, arregaçando, cara. É. Puta merda, dá medo daquela mulher. E assim, né? Sara, vem pra mim. Essa evolução da personagem é legal porque ela condiz totalmente com a trama. É totalmente justificável, claro. Mó trauma, velho. Ela tava esperando o mundo acabar. Exatamente. Enquanto aquilo aconteceu... ela tá presa num hospital psiquiátrico, o filho dela virou tipo um bad boy, né? O John Connor já nasceu e virou um bad boy. Ele nasce em 85, filho de Kyle Reese, né? Filho do Homem do Futuro, que foi mandado pro passado pra proteger a Sarah Connor. É, o que é bem louco, né? Você tem um pai que veio do futuro. Seu pai ainda não nasceu, né? É estranho. Você é mais velho do seu pai. Você é mais velho do seu pai. Que isso, hein? Agora, cara... o Exterminador do Futuro. Bom, só voltando na história. É um anacronismo, né? Se você for pensar bem. Porque como é que ele nasceu? Pra ter todas as camadas na cebola, a primeira vez... não, sério, vamos discutir filosofia. A primeira vez que o sujeito nasceu e se deu a história, ele não era filho do pai dele, né? Porque teriam que as máquinas ganhar pra ter a guerra e alguém voltar. Então, o John Connor ali teve que ter nascido de outro pai. Mas é cheio de paradoxo temporal no Exterminador. Paradoxo temporal, era porque o segundo filme... o que mostra? Mostra que o chip que tava na cabeça do Exterminador e o braço, né, do primeiro filme é a base da tecnologia que vai gerar a Skynet, vai causar toda a catástrofe. Então não faz sentido, né? Porque como que ele voltou. Como é que ele voltou? Não, é um ciclo fechado, assim. Não, mas tem que ter um Ribeirão. Ou não, deixa a Einstein responder isso daí. Cara. Não sei. Não, na verdade, a franquia do Exterminador, ela se enrolou... Por exemplo... Se enrolou. O dia falemos juízo, a verdade. O dia do juízo final, que é o dia que a Skynet é acionada e toma conta de tudo, ele tem várias datas durante a série, né? Ele foi primeiro em 97, no terceiro eles dão a entender que acontece em 2003, em The Sarah Connor Chronicles, que é a série da Warner, que a gente... Eu não vi, pelo menos, com atenção, eu vi um episódio ou outro, mas eu sei que a data também já é outra, e no terceiro filme também já é outra, no quarto filme também já é outra, quer dizer... você percebe que não existe um cuidado realmente dos produtores... Na verdade, isso eu discordo, porque no terceiro filme fica comprovado que, assim, a data já tinha passado... Exatamente, a data já tinha passado, e aí a humanidade estava relativamente tranquila. Até o Connor mesmo, no terceiro filme, já um pouco pulando aí a sua cronologia, né? Mas ele já estava mais frouxo, ele já estava mais sem propósito, porque ele... ao mesmo tempo, sabe, isso pode acontecer, mas, puta, a data já era. E aí acontece no final do terceiro filme, só pra provar que a linha do tempo tava se reajustando, Mas o terceiro filme é uma grande bomba, a gente já fala dele. Mas o final eu gostei, cara. O final mas eu só achei o final, muito pertinente. Os últimos 5 minutos do filme são bons, mas o resto... Que é quando acontece a catástrofe nuclear. Mas o motivo pra acontecer é completamente inverossímil, né? Mas a gente já chega lá. Aquele Schwarzenegger que se escolhe atrás do caixão, não sei o que. É horroroso. Então, a parte 2, a gente tem o Schwarzenegger mais uma vez, volta pro futuro. Aliás, volta pro passado. Não é o mesmo ciborgue, é um modelo... Esse modelo foi cooptado pelos rebeldes no futuro. O John Connor mesmo reprogramou o Schwarzenegger e mandou ele de volta no passado pra protegê-lo do T-1000, que é ele sim, vivido pelo Robert Patrick, o mal, né? O exterminador do mal, que é matar o Que é um dos melhores vilões do cinema, cara. Melhores, é impressionante. E depois foi pro Arquivo X, Foi pro Arquivo X, substituiu o Fox Mulder. Exatamente. Só lembrando que quem faz a Sarah Connor é a Linda Hamilton, que nunca fez nada muito relevante além da Sarah Connor. Isso que eu ia falar também, ela some depois desse filme, né? Ela dá uma sumida forte. Ela ficou muito marcada, né, cara? Como... Ela não podia, por exemplo, fazer o par romântico de ninguém como uma mulher frágil, porque você olha pra cara dela, você vê Sarah Connor, tá ligado? Não, e ela é realmente uma mulher, ela tem aspectos de uma mulher forte, ou... né? É, mas sei lá, qualquer papel dramático, qualquer coisa assim, você meio que não desvincula, sabe? É igual o Kiefer Sandler hoje em dia com o Jack Bauer. Você vê ele chorando no Movie Awards, você fala, meu, o Jack Bauer chorando. Mas foi um ótimo momento do movie, né, cara? Foi ótimo, mas é o Jack Bauer chorando, sabe? Não tem como desvincular. Mas a graça é um pouco essa também. É, claro. E é legal falar que o John Connor é vivido pelo Edward Furlong, que era um adolescente novinho na época. Ótimo ator, pelo menos como o John Connor, ele tá muito bem. Malandro pra caralho, tem as manhas pra roubar dinheiro do caixa eletrônico. O filme, cara, a parte 2 é impecável, né, cara? É um dos grandes filmes dos anos 90. Pra mim, tá no meu top 5. Cara, é um filmaço de verdade, ele funciona direitinho, ele é redondinho, ele não tem uma aresta. E tem uma sequência pop que é genial, que é aquela perseguição dele na moto e toca Guns N' Roses no filme. Ah, é, o som de Good Be Mine. Vamos ouvir um pedacinho de Good Be Mine. Por... Good Be Mine! É pra eu cantar ou pra você Enfim, o Terminator Parte 2 foi um baita sucesso, ele custou 102 milhões, rendeu 519 pelo mundo. Pra mim é o melhor da franquia, mas assim, sem dúvida nenhuma. E ele sim, né, muito mais do que o primeiro, estabeleceu um novo padrão para o cinema de ação dos anos 90, né, cara? O cinema de ação naquela década não seria o que foi sem esse filme. E revolucionou os efeitos especiais, como o Matrix fez também, né? Sim. Aquele lance, o uso de CGI... começou a mostrar o seu potencial de verdade, de realismo em O Exterminador. Até hoje, os efeitos do T-1000... Você não percebe, cara. Eles são perfeitos. São perfeitos. Não só o T-1000, porque assim, o T-1000 ainda ele é 100% CGI, né? É o carinha modelado e tal, beleza. Mas mesmo a maquiagem do Schwarzenegger, quando ele tá estrupiado, né? Quando começa a aparecer metal por baixo da pele... Tá perfeita, cara. É. Tá tão bom quanto os efeitos desse último filme. Não, é muito bom. Vamos explicar pra galera o que é CGI. Um zilhão de anos atrás. Ah, CGI, pra quem não sabe, é o efeito feito por computador. Sabe o Jurassic Park, né, que tinha os dinossauros? Os dinossauros são CGI. Tudo que você insere digitalmente no filme, né, personagens animados... Jar Jar Binks, né? É CGI. A gente tem um bom exemplo, Jurassic Park tem um mau exemplo, Jar Jar Binks. Exterminador do Futuro, parte 3, A Rebelião das Máquinas. Muito sem propósito esse filme, cara, menos o final. Já começou errado, né? Tiraram o James Cameron da história por conta dele. Ele não quis se envolver com o projeto. Colocaram no lugar o Jonathan Mostel, que havia dirigido aquele Breakdown com Kurt Russell, que é um ótimo filme de perseguição... meio estilo Encurralado, assim, se passa numa estrada. É um filme bem legal, de 97. Mas não é nada comparado a Fuga de Los Angeles. Nem fudendo. Um abraço para Kurt Russell, que no blog põe lá, Fuga de Los Angeles Forever. Ele tem um cara, ele tem uma linha com isso. Snake Pilsen. Snake Pilsen! Um abraço, Snake Pilsen, whatever you are. Um abraço. E ele também dirigiu o U-571, é um filme de navio. Não conheço. Tinha o Bill Paxton, se não me engano, bem meia boca. Estranho terem escolhido esse cara pra dirigir o Exterminador, né, cara? E aí o Schwarzenegger volta, agora como um novo modelo, ele é o T-850, certo? Não, acho que ele não é um novo modelo, é o mesmo modelo, é uma outra unidade, é o mesmo cara. Só que esse filme, quando ele foi lançado, ele tava meio micado, né? Porque era o último papel do Schwarzenegger antes dele assumir como governador, ele já era governador de... Ele fez uma coisinha depois, isso é aquele viagem ao mundo, volta ao mundo em 30 dias com o cara, mas isso é um problema. Mas papéis grandes, acho que é o último, se bobear, ele já era governador, é uma coisa meio... Ou tava candidato, quando o filme saiu tava candidato. O fato é, gente tem o Schwarzenegger voltando, a Sarah Connor sai da história porque ela morreu, segundo a cronologia da série. E a prova morreu de doença, não foi uma morte natural. Uhum. E a prova desse filme é a prova do fim da carreira da Claire Danes, né? Que tinha surgido como uma atriz jovem. Cara, eu acho a Claire Danes uma menina tão sem sal, tão sem alma, eu não consigo gostar. Na verdade, isso é uma vantagem se você é um robô. Mas ela não é um robô no filme, né? Ela não é um robô no filme. Né? Não, você não tá falando da exterminadora? Não, a exterminadora é a Cristana Locken, que eu não seria louco de falar que eu acho ela sem sal. Pelo contrário, né? A Cristana é maravilhosa, linda. Pô, eu acho ela sem sal também, sabia? Meu Deus do céu. Ah, eu como as duas. Não no sentido... Ah, eu também, mas não no sentido físico, no sentido de atriz, entendeu? Eu acho... Não, como atriz é qualquer nota, realmente. A Claire Danes é muito mais atriz que ela. Mas, a Claire Danes faz a Kate Brewster... E o Nick Stown, bizarramente, vem o John Connor. O Nick Stown tem o menor traquejo aí como herói de ação. E o personagem também tá perdidaço nesse perdidaço. Filme. Perdidaço. A Kate Brewster é muito mais... mais atitude, né, do que ele no filme, assim. Então, a história do filme é o seguinte, do terceiro filme. A gente encontra o John Connor vivendo sozinho numa espécie de isolamento, trabalhando tipo o Rambo no começo do terceiro filme. Fazendo suas próprias armas. Fazendo tijolo. Sei lá, algo do tipo. E aí, ele, num belo dia, por acaso, quis o destino, que ele... ele se machuca, cai de moto e invade uma clínica veterinária para pegar remédios. E aí, por acaso, a Kate Brewster, a Claire Danes, no caso, ela é a dona, a médica, né? A veterinária que cuida da clínica, e vai à noite, de madrugada, atender um chamado e encontra esse cara lá roubando remédios. E aí o que acontece é que a gente acaba descobrindo que a Kate Brewster não é ninguém mais, ninguém menos que a filha do general que vai dar a ignição no projeto Skynet. Léo, o que é o projeto Skynet? O projeto Skynet é um projeto de inteligência artificial que vai fazer máquinas que vão atuar no lugar de soldados para lutar nas guerras. E aí é esse projeto que escapa do controle, dispara todas as armas nucleares e acha que a humanidade é que é a culpada pelas guerras e resolve exterminar a humanidade antes que ela provoque o seu próprio extermínio. De novo, é um paradoxo. Exatamente. E aí eu acho que é a primeira incongruência. Eu vou te matar para você não se machucar. Eu acho que a primeira grande incongruência dessa história, né? O John Connor, por acaso, convenientemente, invade justamente a clínica veterinária da filha do cara que vai começar a Skynet. Né? Cara, é igual o primeiro Hulk, cara. Era cheio dessas coincidências, assim, mundo pequeno, cara, cidade do interior. E aí, sabe? Quando essa coincidência tá. Quando a coincidência tá envolvida num ambiente fantástico, como é o caso, por exemplo, do Star Trek. Que coincidentemente o Kirk jovem vai parar na mesma caverna onde está o Sr. Spock. Não tô falando que não é também uma coincidência, é gigante, só que ela passa, porque você tá envolvido num ambiente fantástico. E lá tinha uma certa desculpa, porque era um planeta vizinho de Vulcano, que ambos foram deixados ali, sabe, como parte da rota. Tipo, agora, uma caverna num planeta realmente é uma coincidência grande. A gente não sabe o tamanho do planeta. Mas se o planeta for do tamanho, sei lá... Da Afonso Bovero. Tudo bem. Mas enfim, em Star Trek, eu Bruno Ondei, e eu tenho certeza que Léo Miranda também, o Álvaro Campos já falou que não, a gente engole essa coincidência, certo? Em Exterminador do Futuro, não dá pra engolir, porque você tá envolvendo... A história se passa num universo real, é o nosso universo, né? Eles querem transformar, eles querem mostrar... É a nossa realidade invadida por figuras fantasiosas, no caso, exterminadores. Mas ainda é a nossa realidade. Então, essa coincidência soa forçada, soa artificial e já compromete. Desde aí, o terceiro... Cara, e não só isso. Tem um lance que me preocupa mais, que é assim... A máquina é mandada pro passado. Conta a história. Como é que acontece no terceiro filme? Então, é mandada mais uma exterminadora, uma... Esqueci a numeração dela, mas... TX. TX, né? Terminatrix, convenientemente chamada. Opa, já temos aí o primeiro link, hein? Bom, temos o primeiro link, Trix. Trix. Tudo começa numa sílaba, Trix. Então, a Terminatrix é mandada de volta ao passado pra impedir que o John Connor impeça o start da Skynet. Então ela vai garantir que a Skynet vai começar e garantir o futuro das máquinas. Vem a grande questão, cara. Por que, quando você tem viagem no tempo, você manda o seu robô exterminador correndo pra tentar impedir o cara, sabe, de fazer o que ele tem que fazer. Manda ele alguns dias antes, ou manda antes do primeiro filme, pra matar o avô do... Sabe? Cara, roteiristas de cinema que ouvem esse podcast, ou os que eu tô falando. Nunca envolva no mesmo roteiro urgência e viagens do tempo. Porque não faz sentido nenhum. Não, mas isso que é sentido. A não o cara ser... viaja no tempo e tem que ir sem roupa. Já reparou? O robô vai pelado. Ah, tudo bem, cara. Tudo bem, porque qual é o sentido disso? O cara tá transportando uma pessoa inteira. Por que não pode transportar um cara de roupa? É só não ter efeito. Porque o cara pagar com a filha na primeira cena. Ela é repetida no primeiro, no segundo e no terceiro duas vezes. É. Disseminador chegando pelado. E no quarto filme também. E o cara de uma forma sutil e bem feita. E o cara robô é metal, entendeu? A arma também é metal. Mete bronca, cara. Vai armado. Aí, realmente, é porque o Schwarzenegger volta pra pegar o John Connor e a Kate e isolá-los num bunker, né? Num bunker onde eles ficariam isolados e só salvos... Só pra sobreviver, só. É, salvos da hecatombe nuclear. Porque é importante, esses dois serão líderes, né? Líderes da resistência, né? O John Connor e a Kate. É, acontece que eles falam, né? Ao invés de a gente ir pra esse asilo, vamos impedir que a Skynet seja acionada. E o Schwarzenegger fala: não, não temos tempo. O fim do mundo vai acontecer às 18h18. Por cara, que manda ele não antes, cara? Manda uma hora antes, não velho. Tem cabimento, cara. Não faz o menor sentido. É porque cara, se ele chegar só antes, fazia sentido essa urgência em filme com viagem no tempo, em De Volta para o Futuro 1. É. Que ele que o Michael McFly volta no tempo. Marty McFly volta no tempo. E aí ele só tem uma chance de voltar pra época dele. Ou seja, como ele voltou por acidente e só tem uma chance de voltar, ele não pode ficar fazendo isso sempre. É, exatamente. Mas fora essa desculpa, cara, tá sempre pra você voltar um minuto antes, uma hora antes. Eu acho que só essa, porque assim, é uma incompetência gigantesca da resistência humana mandar o exterminador tão em cima da hora, assim, né? Sim. Demonstra a incompetência que vai justificar o nosso crossover lá na frente. Né? Porque essa resistência que manda o exterminador tão em cima da hora pro passado... Não pode ganhar nada, né? Não vai ganhar nada, não vai ganhar nunca, né? Muito bem. Antes de sair o terceiro filme, lê um comentário aqui no Twitter. Eu perguntei aqui se o terceiro filme precisaria existir, se o Terminador do Futuro Parte 3 deveria existir ou não. O Marcelo HB, que já participou bastante aqui pelo Twitter... Ele é frequente. É, o Terminator 3 poderia ter sido melhor, mas penso que poderia ter sido pior também. Isso vale pra tudo na vida. É. Né? Ao quarto filme. Vamos falar rapidinho dele, porque eu e o Ondei já vimos. Já vimos. Eu não vi, não. A gente viu na cabine de imprensa. É, cara, o Léo gostou menos do que eu gostei, e eu gostei menos do que eu vi gente na internet falando que gostou. É, ou seja, é ladeira abaixo. É. O terceiro filme sai o Jonathan Mostel, não volta James Cameron, volta MacD. Quando o MacD, que é o diretor de As Panteras 1 e 2, né? Panteras 1 é um filme divertido. Eu acho divertido. Os efeitos visuais são bem competentes, cara. Não, e é um filme, porra, ele não se leva a sério e é divertido. Só divertido. É. Só divertido, lógico. Ah, os efeitos visuais Mas ele foi feito pra isso. E é competente. É. O segundo filme que foi feito pra ser divertido é insuportável. É uma colagem de videoclipes, é muito ruim mesmo. Dos piores filmes que eu já vi. De verdade. Com o Santoro? Concordo. É, tem o Santoro e a Demi Moore. É um saco. É um saco, é horrível, é horrível, horrível. E aí quando o MacD, apesar do primeiro filme ser competente, ele não se mostra um grande diretor até então, né? Uhum. É, quando ele é anunciado como diretor do Terminator 4, eu fiquei com o cu na mão, né, cara? Porque, porra, ele não vai estragar a franquia, né? É, como se mais, o 3 mais que já estragou. E aí você podia ter um renascimento da franquia. Enfim, as coisas começaram a melhorar um pouquinho quando se anuncia o Christian Bale como o John Connor. Né? Sim, é legal, senhor, né? Batman, é legal, é um ótimo ator e tá bem também como o John Connor. Sim. Apesar de, eu acho, sinceramente, que o grande destaque do quarto filme é o Sam Worthington, que faz o Marcus Wright, o personagem mais enigmático do filme. É, e ele realmente, ele é o grande herói do filme, né? Na verdade. Sim. É. Assim como no segundo filme, o grande herói é o Schwarzenegger como exterminador, no quarto filme, o grande herói é o Samuel. Então, o você deu um... Worthington. É, e aí, além que a gente ainda tem a Helena Bonham Carter numa ponta sem o menor sentido, o Anton Yelchin marca o nome desse cara. Ele é o Chekhov do Star Trek novo. Tá muito bom. E aí bom ele esse vive filme. O Kyle Reese um pouco mais novo, né? Que é o cara que lá na frente vai voltar pro passado pra salvar o pai do John Connor. E ele é muito bom ator, esse moleque, cara. É carismático, ele é muito legal mesmo, cara. Eu gosto pra caralho dele. E ainda tem a Bryce Dallas Howard fazendo a Kate Connor agora, que já se casaram, né? Ela é mais Kate Brewster. Sim. Kate Connor e o Common, o rapper Common, fazendo Barnes. Um dos todo caras filme da resistência. Mainstream, agora tem que ter um rapper. É, engraçado, né? Sei lá, cara. Saco, não cara. Faz Wolverine põe o... Will I Am. É. Agora pro Common. Não faz o menor sentido também esse rapper nesse papel. É só pra... Pegar lá, pobre, né? Não, pegar audiência americano mesmo, pobre, cara. Americano pobre ouve rap, vamos pegar. E aí, cara, assim, esse filme, na minha opinião, é o seguinte. Se você tá afim de ir lá, pegar um baldão de pipoca e se deliciar, mas se deliciar mesmo, cara, isso vai tranquilo. Com cenas de ação bem feitas, com uma direção gozado, né, legal, cara? Tá ligado? Um ritmo bacana. E era a minha preocupação, né? O Mac D como diretor. Então, mas isso... Tá bom pra caralho. É um filme muito bem dirigido, cara. As cenas de ação muito bem feitas, efeitos especiais incríveis. É um filme que tem um aspecto sujo, eles passam no futuro, eles passam em 2018. Sim, tem aquele monte de montinho pegando fogo do nada na rua, sabe? Você não sabe pra que serve aquilo, mas é muito legal. E aí, cara, assim, tem uma sequência logo no início que o John Connor pega um helicóptero, assim, e acontece uma explosão do lado dele. Cara, aquilo ali te embrulha o estômago, porque a câmera fica dentro do helicóptero e vai rodando conforme o helicóptero se sacode de um lado pro outro, assim. É animal, cara. É animal. Essa sequência já vale, assim, boa parte da grana do seu ingresso. Mas não pagaram um roteirista, cara. É. Não tem roteiro filme, cara. Que é o mesmo cara, não por acaso, escreveu o terceiro filme, né? Exatamente. Ele, velho, o miserável se chama John... Brancato, John Brancato. Ele é inteiro furado, ele é uma peneira, cara. E Michael Ferris. Tipo, esse roteiro é uma peneira, cara. É você uma acha pena, em tudo quanto é lugar, cara. Então, assim, né, como diversão, o Terminator 4 realmente funciona, né? Eu acho que quem acho que tá esse procurando o diversão pipoca vai encontrar. Mas só que ele, de forma alguma, fortalece a franquia anterior, né? Exatamente. Ele não fortalece, ele não serve aos filmes passados. Talvez ele sirva aos próximos filmes e aí se cria uma franquia um pouco mais... coesa. Que eu acho, né, que deveria se passar meio que num, abre e fecha aspas aí, no presente, né? Tipo, a resistência, não mais um De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, caramba, Exterminador do Futuro, tratar os exterminadores e a resistência como uma coisa no e tempo acontece, atual. Né? É o primeiro filme que não tem viagens no tempo. Exatamente. É, a gente que é levado para o futuro e lá encontra os exterminadores nas suas mais variadas formas, né? De helicóptero exterminador a moto exterminadora, né? Tem moto exterminadora. Cara, tem um furo com essa moto exterminador que, assim, tem uma sequência que aparece no trailer até, da moto fazendo uma puta acrobacia pra escapar de um carro ela que tá caindo. Ela tem uns scanners de obstáculos. É, né? E cara, tipo, dá uma freada no tempo certo, assim, roda tal, para em pezinha, beleza. Você acha, meu, vai ser foda, né? Pros caras pegarem um desses exterminadores moto, vai né, consumir 15 minutos. Meu, o John Connor pega uma corda e faz uma armadilha, tá ligado? Papaléguas. Acme, total, velho. E aí, meu, vem vindo a moto, ele puxa a corda e diferente da Acme, ela funciona e ele pega o exterminador, cara, com a cordinha, velho. É ridículo. Tipo, só faltava aparecer o logo Acme ali. É, o filme tem realmente falhas de roteiro muito graves, não tá ainda claro se vai haver uma continuação ou não, tendo em vista que o filme não tá indo bem de bilheteria. Até o final da semana passada tinha feito um pouco mais de 90 milhões a gringa, ele custou mais de 200, quer dizer, não se pagou. Acho que morreu, acho que enterrou a franquia, né? É capaz que tenha enterrado a franquia, sim, o que é uma pena. Né? Mas, a não ser que eles voltem com a nossa ideia. Com a nossa ideia. Exatamente. Que é genial, que é genial. Que deveria ser entregue na mão do James Cameron ou alguém de maior tarimba do que esse último cara, né? É, mas eu acho que a culpa não é do Mac D, volta a afirmar. É culpa de roteiro, cara. É culpa de... Não, o é Mac verdade. D fez o trabalho dele direitinho, cara. E, cara, eu tenho medo que Wolverine foi nessa tendência e Exterminador do Futuro 4 também. É. Que é a coisa... agora a gente achou a fórmula de fazer filme pra nerd, de fazer filme de super-herói, que é tentar ser fiel aos personagens, as roupas deles, botar bastante referência, que nisso também o filme é fodástico, ele faz muita referência gostei, ao segundo, cara. Terceiro, aí eu já não ao gosto primeiro, segundo filme, cara. E tal. Eu gosto daquela... I Will Be Back. Não gosto dessa, que tá no trailer, não gosto. Eu acho que é uma gracinha que você tira a veracidade da coisa, saca? Tipo, uma bobagem. Tem uma cena que você ouve também, a música do Guns N' Roses, também não tem porquê, saca? Ah, cara, agora, a última referência, que é a mais importante, que é a mais legal, que a gente não vai falar, essa eu acho legal. Bom, tudo bem. E essa justamente foi que a galera meteu o pau na internet, eu não acho, bom, acho legal. Eu já discordo, eu acho que as referências ficaram bem colocadas. Mas assim, eu tenho medo que a gente entre numa febre agora de filme de super-herói só por ser filme de super-herói, sabe? Roupas pra mulher fatosa, um monte de efeitos especiais, nananã. Foda-se a história. Cara, não é isso. O legal dessa última, assim, toada de filmes de super-heróis que veio de X-Men 1 e foi, pra mim, né, ela morreu em Homem-Aranha 3, né, mais ou menos, só teve uma sobrevida aí com Batman, Dark Knight, que é depois de Homem-Aranha 3, mas enfim, esse período, mais ou menos, o legal não eram só as roupas bem feitas, não era só você colocar as referências para as histórias em quadrinhos. Era ter uma história coesa, é roteiro, bem escrita. Né, cara? Nada roteiro... é mais importante do cinema que roteiro. Nada é mais importante. Exatamente. Roteiro é tudo no cinema. Né? Um bom roteiro tudo. Salva uma direção ruim, um bom roteiro salva atuações ruins. Exatamente. Né? É só continuando aqui no Twitter, sobre o terceiro filme ainda, o Bruno Cordeiro, nosso amigo também. Eu acho que o Terminator 3 foi um fracasso total. Não havia roteiro. O filme ficou muito morto no final. Mas o final do 3 é justamente o que a gente acha legal. É, mas, Bruno... Mas concordo, roteiro mesmo. Então, se você achou isso do terceiro, o quarto é a mesma coisa. Não, eu acho um pouquinho melhor. É, o quarto é melhor dirigido do que o terceiro. Pra mim, o segundo é o melhor filme, aí depois vem o primeiro, o quarto e o terceiro tá lá embaixo. Concordo, concordo. Mas pra mim, o quarto ainda se salva na média ali. Eu daria uma nota 6 pra ele, 5,5, 6. Pra mim não, porque eu sou contra essa política de não roteiro. Tá, muito bem. Então, Exterminador é isso. O futuro da franquia é uma incógnita até daqui a uns 20 minutos, quando a gente vai falar o que vai acontecer. Maravilha. Agora, eu estou me guardando para esse momento. Vamos falar de Matrix? Vamos falar de Matrix. Então, assim, né? Tudo que o primeiro... que o segundo Exterminador do Futuro foi importante para o cinema de ação e para os efeitos especiais nos anos 90, Matrix de 99, ou foi para os anos 2000? Ah, eu diria que até mais. Mais? Até mais. Porra, cara, ele foi... A importância pro bem e pro filme, mal, né, é tão verdade, grande. Né, porque banalizou, o efeito bullet time foi banalizado e esgotado até o seu... Mas teve os filhotes, cara. Eu gosto do Procurado. Eu também gosto. Também gosto, acho bastante interessante. Muito bem, primeiro Matrix, 99, dirigido por Andy e Larry Wachowski, os irmãos Wachowski. Eles só tinham dirigido o filme Ligadas pelo Desejo, de 96, um filme meio lésbico, né? Eu não assisti. São duas garotas que matam um cara, e... Que loucura. Meio boa. O que fizeram depois de Matrix? Ah, eu vi, cara, esse filme. Os Wachowski, Speed Racer, tem só até agora. Só Speed Racer. E porque produziram o V de Vingança, né? Pô, legal, legal. Pô, eu vi esse filme, Traídas pelo Desejo, assim. Ligadas pelo Desejo. Ligadas pelo Desejo, isso. Cara, é um filme, assim, é bom pra você assistir sozinho, antes de dormir, calmamente, não, em ligação com você mesmo. Tá bom, chega. E só. O elenco de Matrix, o Keanu Reeves, talvez o seu... Melhor papel. Ele fez uma ode à masturbação. Cara, mas esse filme é só pra isso, velho. Ele só serve pra isso, cara. O filme punheta. É um filme punheta, total. É tipo os filmes da Madonna, né? Tipo os filmes do Kid Bengala, né? Muito bem. Aí você tem o Keanu Reeves como Neo. É o grande papel da carreira do Keanu Reeves, sem sombra de dúvida. É um ator bastante limitado, mas pro papel que ele tem que fazer, que é cara de... poste o tempo inteiro, tá ok, né? Tá não, ótimo. Ele tá muito bem nesse filme. Tá, né? Porque ele tá exige. Tá muito ele. Bem, Aí a gente tem o Larry Fishburne, que é tipo o Samuel Jackson genérico, fazendo Morpheus. Ele tá muito bom também ele nesse papel. Ele tá muito bem. É que esse genérico denota que a pessoa qualquer nota, tá ligado? Não é. Não é isso. Aliás, ele é bem melhor ator que Samuel Jackson, diga-se de passagem, né? Se você pegar Pulp Fiction, eu já discordo. Se você pegar a carreira como um todo, aí eu concordo. Tá. A Carrie Ann Moss foi da Trinity, Hugo Weaving fazendo o Agente Smith, Gloria Foster fazendo o Oráculo e o Joe Pantoliano fazendo o Cypher, o traidor, né? Cypher. Cara, o primeiro Matrix eu assisti no cinema E eu lembro exatamente da sensação do meu queixo caindo, cara. Eu lembro exatamente, cara, é foda, da galera do colégio olhando pra tela e falando... Velho do céu, que porra é essa? Não, né, mano, cara? É muito, dava realmente vontade de você pegar uma arma automática e sair atirando em todo mundo, velho. Qual é essa, Léo? Ué, não fala isso não, cara. Tem muito ouvinte doido, cara. Pro cara ouvir a gente uma hora, ele é muito doido. Põe essas pilhas, não. Ó, antes da gente falar de Matrix, vamos ver o que o nosso amigo do Twitter tem a dizer, né? Eu coloquei aqui no Twitter, defina Matrix em 140 caracteres. O Van Crelian, Matrix revolucionou o cinema, principalmente em efeitos especiais. Fato que Bullet Time virou clichê nos anos decorrentes. O Britolino, inovador, um divisor de águas. O Bruno HM, perfeito, ótima fotografia, efeitos especiais e um roteiro envolvente. Eu gostei. É difícil achar que ele não goste do primeiro Matrix. Exatamente, né? A não ser que a pessoa assim, se incomode com morte, com violência, com coisas assim. Com preto. Veja bem, não foi um comentário racista. Não, não, não, caralho, roupas não foi pretas, racista. Roupas pretas. Roupas pretas, sobretudo os pretos. Caralho, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, não. O preto, que todo mundo veste preto, aquele negócio. Qualquer outra cor é proibido. Menos, né? Tem menos uma a loura sapata. A loura sapata. Caralho, fudeu. Eu já tô preconceito com preto e com preconceito com sapata. Agora fudeu, tô demitido. Não, mas não foi preconceito. E morre logo, né? E morre logo. Exatamente, é a que morre da forma mais idiota. É porque é branco, né, cara? É alvo fácil, né? Preto dá pra você se esconder melhor, né? Usar roupa branca. Enfim, a Mônica Bellucci também não usa preto nas sequências. Né? Não, não, mas os heróizinhos... Ela podia não usar nada, né, a Mônica Bellucci. Porra, com certeza. Concordamos em algo. Conta rapidinho, Álvaro Campos, dessa vez. Qual que é a história do Matrix? A história do Matrix é muito simples. É que a humanidade foi transformada em meras baterias para as máquinas, não é verdade? E as máquinas para administrar a psique de suas baterias. Só fazer um adendo? Faça um adendo. No livro da onde se originou o Matrix... Não, calma lá. Calma lá. É assim. É, tudo bem. Que você é que vai falar? Se inspiraram em Matrix. Mas isso nunca foi admitido pelos irmãos Wachowski, né? Quem conhece o livro... Como é que é o nome do livro? Neuromancer, Neuromancer, o livro. É, então, lá as pessoas, elas não são usadas como bateria para gerar energia, porque o corpo humano consome energia. Nós, né, a humanidade é usada como processador. O nosso cérebro é usado para fornecer... material de processamento para as máquinas, entendeu? Nós somos usados como chips e não como baterias. Que demais, hein? Que demais. Só um adendo, pode continuar a história. Mas cuidado, como eu falei, o livro não é o livro que gerou o Matrix. Quer dizer, gerou, você sabe? Só tudo que, bem. Né, certamente os irmãos Wachowski leram esse livro. Perfeitamente. E aí, só para terminar, a humanidade é a mera bateria e a psique, os cérebros das pequenas baterias são administrados pela Matrix, que é um universo alternativo, uma realidade. Virtual, que é mantida para que as baterias tenham uma sensação de normalidade, de existência, que e é... continuem funcionando, que no continue normal. Funcionando, que é a simulação do século XX, né? E daí, existe a resistência que fica ali escondida no planeta real, e existe a população convencional que está jogada na Matrix, até que surgiu o escolhido, que está ali imerso na Matrix, que é o Keanu Reeves. Que precisa ser resgatado para liderar a humanidade. Mr. Anderson. O Neo, ele é resgatado, o Morpheus, que é um dos líderes da resistência humana, faz contato com ele e o resgata, né? O tira da Matrix, tira ele da Matrix. Ele escolhe, né? Aliás... É azul e vermelha, né? Mais um adendo sobre essas pílulas. Álvaro, aquele roteiro é seu, né? Com certeza. Qual? No Furo MTV, a gente viu o Bento... escolhendo as pílulas do Morpheus e aquela cena foi muito engraçada, velho. Bota um link aí pro... Tem os episódios do Furo MTV ficam inteiros na internet. Bota o link, cara, porque ficou muito boa essa cena. Oh, obrigado. Fortalecendo os amigos. E aí, enfim, aí o Neo é resgatado e aí ele é avisado de que ele é o escolhido, ele vai salvar a humanidade, né? Libertar a humanidade das máquinas. A real é que pro mundo que as pessoas estão vivendo, não é muito atrativo, não é tão atrativo assim sair da Matrix, né? Então, exatamente, que é esse o motivo pelo qual o Cypher trai a galera. Porque ele não queria sair da Matrix, ele não queria deixar de viver num mundo onde as coisas são relativamente limpas, boas, vai, organizadas, tem tecnologia e tal, pra viver num lugar onde as pessoas vivem praticamente no lixo, sabe? Não tem sol. Tá tudo fodido, tudo caindo aos pedaços, as pessoas vivem como ratos em buracos. mas tem boas festas, como ficou provado no segundo filme. É uma putaria, galera. Uma rave. É sensacional. Ó, classe A aquela rave. E assim, mas é toda a questão, que são várias questões filosóficas que o Nerdcast soube explorar muito bem. É, Mito da Caverna, que eles detalharam lá, faz todo sentido. É, rapidamente, o Mito da Caverna de Platão é que as pessoas estão numa caverna só de costas para o mundo, vendo a sombra das coisas na parede que elas estão olhando, né? Até que uma dessas pessoas sai e descobre que o mundo não é aquilo que eles estão vivendo. É, né? Não é bidimensional, não é sombras. Exatamente, que existe todo... existe o mundo, né? Existe exatamente. Coisa, né? É mais ou menos isso que você vê em Matrix. Essa é uma das discussões, a discussão de o que é melhor, você viver numa realidade ruim ou numa fantasia boa, né? E além disso, além de todo o lance filosófico, Matrix não marcou... Quer dizer, marcou por causa disso também, mas também porque cenas de ação como ninguém nunca tinha visto antes, cara. E, cara, de verdade, é um nunca... filme... nada parecido com Matrix. Espetacularmente dirigido, porque também não tem nenhuma barriga nesse filme. É. Não tem nada, não tem um segundo que você fale, esse filme tá ficando boring. Não. É. Tipo, o tempo todo tem alguma... Sabe, dá um intervalinho, pum, tem outra cena de ação. E ele tem um final, coisa, cara, assim, tão legal, tão... espetacular. Tão espetacular, cara. Que ele... Assim, o Matrix 1, se fosse um filme só, seria bem melhor. Exatamente. Pra franquia. Não. Porque não que não seria uma franquia. Não, peraí. Né? Aí eu discordo. O Matrix, ele se enriqueceu muito com os Animatrix e com os dois jogos. Concordo. O que cagou ele foi o segundo e principalmente o terceiro filme. O segundo filme. Eu não acho ruim. O terceiro é que eu concordo com então, vocês. Por isso que eu botei aí fazendo principalmente. Não, eu concordo com você. Eu percebi isso agora. Eu concordo com você. O segundo filme, ele é lançado em 2003, eles filmam, né, o segundo e o terceiro filme ao mesmo tempo e lançam os dois com 6 meses apenas de diferença no cinema. E, cara, legal pra caralho, achei uma ótima ideia, barateia custo e ainda é legal, assim, você tem que esperar tanto, né, cara? Caímos, cara. É, eles custaram 150 milhões cada um deles, né, cara? Exatamente. E, só pra constar aqui, o primeiro custou 63 milhões, rendeu 463 de dólares, né, pelo mundo todo. O segundo custou 150 milhões de dólares, rendeu 742, e o terceiro custou também 150 e rendeu 427 apenas, né, o segundo filme. Então, isso, acho que o rendimento dele já mostra isso, né? O primeiro filme causa um impacto, o segundo filme é o grande sucesso, com as pessoas curiosíssimas pra ver mas, a então, sequência. Ele é um grande sucesso só por causa do primeiro, cara. Então, claro, não. Claro. Só por causa do primeiro. Eu não acho, sinceramente, filmes ruins, né, o 2 e o 3, não acho horríveis, não, eu acho que tem suas qualidades, mas eu acho eles sequências ruins pro Matrix, saca? Ok. Se fosse filme de ficção qualquer, se não tivesse esse peso de ser uma sequência de um filme tão foda que é o primeiro Matrix, seria... passava mais fácil. Exatamente, mas, eu acho, cara. Que eu ainda é porque acho... é muita expectativa, né, no primeiro. Mas eu ainda acho que os dois, tanto o 2 quanto o 3, dão banho no Exterminador 3 e 4, por exemplo. Você não viu o 4, caralho? Não. Ah, foda-se. Eu já tenho minha opinião formada. Eu sou o homem que está à frente. Eu sou mais do que frente. O 3. Do que o 3 eu concordo. Do que o 4 eu já não acho. Não sei. Não sei, tem que pensar um pouco. Do que o 3 eu tenho dúvida. Do que o 3, sem dúvida nenhuma, é melhor. Ah, velho, eu não sei. Matrix 3, pra mim, cara, foi uma brochada tão forte que eu coloco ele muito lá embaixo, sabe, na minha lista, assim. Ele tá quase na lista dos piores filmes, sabe? Dentro da viagem filosofal que é o Matrix, o 3 faz sentido. Mas o terceiro seu valor. Não tem viagem filosofal. Tem, porque, na verdade, na viagem filosofal em si, a 3 é quase uma releitura do 1. Não, cara. É só que ele traz a discussão do 1 pro que seria o plano real, entendeu? Não, o 3 e é aí seguinte. Que é o que, por exemplo, eu vi esse filme, o Matrix, quando eu tava no primeiro período da faculdade e a gente tava aprendendo filosofia. E era justamente isso que o professor de filosofia estimulava. Enxergue o tecido real mesmo como manipulação da verdade, que é essa história da caverna. Mas quando você tem uma alegoria que a história da caverna é uma realidade virtual, é muito mais fácil... É você aceitar isso como obra de ficção. Agora, quando o 3 propõe que o mundo real também é algo virtual, também é uma verdade que é imposta e você só percebe de acordo com as suas capacidades, suas razões de moral e etc., é que o bicho pega mais, hein? Fica mais complicado. É que quando você leva esse lance por exemplo, do Neil, seu escolhido, né? Quando você tem isso num âmbito virtual, você consegue manter a coisa num nível material. Exatamente. Quando você leva para o âmbito da realidade, o único modo dele ser o escolhido é ele ser um enviado de Deus. De Deus, e é muito, né? Doido. Mas a leitura do 1 é a mesma leitura. Ele é o enviado de Deus, mas ali você aceita, porque teoricamente ele é um cara com um talento a mais que os outros para ficar ali na Matrix. Aí você até admite que ele não seja Jesus Cristo, na verdade, né? Mas no terceiro ele é Jesus Cristo. Fudeu. Exato. No final do segundo, ele manipula a Matrix de fora da Matrix. É. Não, ele manipula a máquina. Ele manipula a máquina. Ele exatamente. Ele desliga o robô, né? Acaba assim. Isso, filme. Desculpa. Ele manipula a realidade. E aí você tem uma outra discussão que é muito mais difícil de ser abordada. E que é eles estão numa Matrix da Matrix da Matrix. Não, então, esse é o ponto. Eles estão, então, será que é a realidade que eles estão? Não é só a máquina que ele manipula. Quando ele vai com a navezinha no final do terceiro, ele tem que pousar e ele está sendo bombardeado. Ele vem que vem, garoto. Ele controla os mísseis, ele controla tudo, ele controla a nave. Exatamente, a lei da gravidade não faz mais sentido pra ele, porque ele é Jesus no mundo Cristo. Real. Sim, é Jesus. Jesus anda sobre as águas. Então, não, cara, mas o Léo... Mas o Léo é a mesma até coisa. Então, velho, outra... era um filme de ficção científica. Eu concordo com você. A partir desse ponto, ele virou um filme religioso. Mais ou menos, por aí. Ou não, ou então aquela realidade que eles viviam não é a realidade, é uma matriz. Mas não é isso que eles disseram. Né? Não é isso que eles dizem, Exatamente. Se o filme desfechasse assim, seria um desfecho besta. Besta pra caralho. Mas seria aceitável. Que é do tipo, é um desfecho do nível eles estavam sonhando, né? O cara acordava e falava que foi um sonho. Exatamente. Mas, ainda assim, faz mais sentido do que assim, depois de toda essa batalha, de todo esse caos, tudo isso... Vim lá o criador, o arquiteto, e falar: eu desisti de brincar, eu vou deixar vocês sobreviverem. Caralho, velho, por que então que ele tava escravizando a humanidade todo esse tempo? Não, se mas ele podia isso que aconteceu. Lógico que foi. Ele faz um acordo com o Oráculo e com o Neil. Com o Oráculo, mas sim. Por que ele fez aquele acordo se ele tinha o Neil na mão, podia matar o cara... Se ele podia fazer o ciclo de novo acontecer, sabe? Porque... Não teve propósito nenhum, deu senso o arquiteto... de humanidade numa máquina. Mas essa é a proposta de Jesus Cristo na Terra. Ah, cara. É sério, desculpa, ele traz. Ele vem promover o amor entre os homens, ele vem criar a consciência entre homens sobre e a possibilidade. Mas no caso do Neil, ele criou isso nas máquinas. Por isso pode haver a paz. É muito doido isso, rapaz. Ah, caralho. O 3 tem seu valor, sim. Só que eu acho que assim, menos do que a história, o problema do 2 e do 3 é que tudo que era muito inteligente no primeiro passa a ter que ficar sendo mastigado demais, né? Fica eles sabiam que... demais. Não, exatamente, não, o 2 e o 3 foi for dummies. Exatamente, eles sabiam que eles tinham, como o primeiro estourou, eles sabiam que eles iam falar pra muito mais gente. Então, os diretores, que também são roteiristas, sentiram uma necessidade de explicar mais assim, tudo. Não, e aí, tudo é for dummies. Acho que seja for dummies, não. Eu acho que o diálogo do Neil, por exemplo, eu, Álvaro, estudando esse roteiro, inclusive, aquela cena no final do 2, que o Neil encontra o arquiteto, tem televisão a todos os lados, e tem aquele diálogo é surrealmente complexo para uma cena de 2 minutos. É surreal, você não entende. Eu desafio vocês dois, vai em casa, agora assiste só essa cena. Que ele não faz você sentido. Não consegue entender o que a porra do arquiteto... Não, faz porque sentido. Ele não faz sentido. Não, depois que eu assisti 5 vezes, faz sentido. E tive aula sobre ele. Aí você vê que faz sentido, mas é surreal. Eu tive aula sobre Matrix. Mas, cara, ele faz sentido até aquele ponto do filme. Quando você completa tudo e vai pro terceiro filme, etc., ele deixa de fazer sentido, velho. Esse não, é o problema, ele faz sentido. O problema é que ele não é aceitável. Como peça de literatura, ele é muito fraco. Mas a lógica que tem ali, ela persiste e você pode linkar durante até o terceiro com vários elementos de filosofia interessantes. Vamos ler daqui a pouco no Twitter, mas então pergunta aí. Faz sentido o terceiro filme ou não? Agora há pouco eu coloquei aqui no Twitter se Matrix devia ter acabado no primeiro filme. O Gui Dias diz que acha que não. Os outros dois eram necessários, mas ainda bem que eles se conteram apenas nos outros dois. Senão mais um ficaria péssimo. O André Flima diz: um filme que valeu por uma trilogia, com duas continuações que valeram mesmo que um final ruim. Concordo com ele. Muito bem colocado desse muito cara. Muito bem colocado. Bruno Cordeiro: o primeiro Matrix é foda, foi uma junção de filosofia, artes, história, lutas e efeitos especiais. É o filme que eu mais assisti. E o Marcelo HB tá falando: aproveitando, parabéns para o Álvaro, que deixou de ser um excluído digital e voltou a usar o Twitter. Você voltou a usar o Twitter, Álvaro? Qual é o seu Twitter? Meu Twitter, eu tenho Twitter! Sim, eu quero seguidores agora também. Eu admito com inveja, que errei. Né? Eu me fiquei. Admito que errei. Não, mas mentiria. É porque eu não quero ter a obrigação de preencher lá as coisas. Mas de vez em quando eu tô botando os twitters lá. Eu sou o A José. A José. Eu não sei exatamente o que eu preciso passar, mas enfim, depois o Bruno. A José. twitter.com/AJosé. É não, isso aí. twitter.com/AJosé. Sou eu. E aí tem lá a carinha de um dos HQs que eu escrevo. Eu nunca vou dar minha foto. tá no perfil dele aqui, ó. É. E em cima tem o link, Álvaro Campos. É na foto que eu tô careca, inclusive. É. Eu me arrependo de ter tirado aquela foto, meu Deus. Muito bem, né? Chega de Matrix. Agora é o que interessa. Então, agora é o que interessa. Rufem os tambores. Estávamos nos guardando para esse momento. Concorrência se foda, porque vocês não pensaram nisso. Genialidade é o nosso nome. Agora sim, se você esperou uma hora pra chegar até esse momento, regozije-se. No sofá, no banheiro, na privada, porque agora vem história. Sim, e agora, como personagens de filmes de Kung Fu ou de Matrix, a gente une nossas forças buscando no chi interior do fundo da terra, daquele grito cultural... Queima nosso cosmo e sim. Vamos imaginar. Sim! Toca Bob Marley. Aê! Mas, nossa, já porra... tá nessa fúria pra acabar em Bob Marley? Não, mas vamos além. Agora é hora de criar, hein? E sem roteiro, né? Improviso, hein? E é verdade. Não... É verdade. Não, nós estamos com papelzinhos aqui. Você pensou em casa, hein? O que a gente pensou, né? Bom... Um futuro onde as máquinas dominaram o planeta. É, vamos colocar em cronologia. Skynet acontece, aí tem a resistência humana tentando mandar exterminadores pro passado, etc. John Connor, tudo mais. Repara uma coisa. Lembra que a gente falou de referência religiosa em Matrix, né? John Connor, JC, assim olha como Jesus Cristo. Sim. Vamos John lá, Connor não é JC à toa, ele é o salvador de alguma forma, né? O puxa John vida, Cameron, cara, pensou nisso. É. Então tá, o Henry Connor. E aí, a humanidade, numa medida desesperada contra as máquinas, já cansadas de mandarem exterminadores pro passado e tentar mudar o passado, eles bloqueiam o Sol, mas as máquinas vencem, pegam um monte de seres humanos que eles... Quem for ver assim, o quarto filme vai ver que eles estavam guardando seres humanos, uma liberdade sei poética. Lá pra quê. A gente tem que ter uma liberdade poética, né? Nós temos aqui. Imaginando que as máquinas do Exterminador também funcionam com luz solar, né? Que é o Matrix é isso, né? Exatamente. As máquinas se utilizam de luz solar. Elas eram ecologicamente corretas, né? Olha cara? A coisa, que beleza. Que não é? E aí, em Matrix, a humanidade faz isso, né? Bloqueia o Sol pra tentar impedir que as máquinas... pra tentar derrubar as máquinas, né? Exatamente. E aí que as máquinas passam a cultivar seres humanos como fonte de energia, como bateria para elas. Em, como o Léo estava falando, em Terminator 4, isso começa a acontecer, né? Você vê que as máquinas estão aguardando humanos como prisioneiros. Pra quê? Pra não, que... se sabe. Não se sabe. Talvez no quinto filme eles expliquem, mas no quarto isso não faz o menor sentido. Seria, por acaso, o primeiro processo de testes das máquinas para transformar a energia vital humana em energia para ela? Talvez! Fica anotado, roteiristas de Hollywood, anota essa ideia. Então, por enquanto, a gente está ainda em Terminator. A Skynet dominou, tomou conta da humanidade, a humanidade cansada desse lance de viajar no tempo para cima e para baixo, resolve bloquear o Sol para impedir que as máquinas continuem de pé, e as máquinas começam ali a... Na verdade, só tem uma coisa que precisa ser movida, a energia solar. A máquina de viagem no tempo. Pronto. Por quê? Porque isso iria ficar um ciclo, tipo, humanos mandam um, máquinas mandam outras, humanos mandam um, máquinas mandam outras, humanos acabou criativos o sol, acabou que a são... Acaba com o sol. Bloqueiam o sol. É uma boa mesmo. Porque, até porque os exterminadores funcionam por energia nuclear, tanto que eles explodem alguns reatores, tanto no terceiro filme... É verdade. Quanto é verdade. No quarto, que são reatores então, nucleares. Então a máquina do tempo deveria ser... Deveria ser... Não, mas se eles são movidos energia... energia nuclear, a gente também não precisa dos homens para usar como bateria. Ah, furou! Que merda, não. Mas não, foda-se a máquina do tempo. A máquina do tempo ficou demodê. Pronto, ficou demodê. Influencia no espectro contínuo temporal. Não, é verdade. Acabou o hype da máquina do tempo. Não, mas aí seria muito fácil, cara. É só arrumar uma desculpa pro lance, sei lá, de repente acabou o plutônio no planeta, sei lá, porque pode acontecer um dia. Sim, o plutônio acaba. É, então acabou o plutônio e as máquinas, sabendo que essa energia não, essa fonte de energia não é renovável, já começaram a desenvolver uma tecnologia para funcionar sob luz do sol, né? Sim, que é uma energia que não vai demorar bilhões de anos para terminar. E aí sim a humanidade tendo as... Porque o Matrix não tem uma data específica, você não sabe quanto tempo passou. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente imaginando que o Matrix se passa lá na frente, sei lá, não, 1000 anos pra frente. Sabe-se pelo Animatrix, eu não lembro a data exata agora, mas tem uns indícios assim que era 2100 e pouco, alguma Pode coisa crer. Nesse sentido. Não é num futuro tão distante... 100 anos pra frente. Que eles estão, tá. Sabe? Então, assim, considerando que 100 anos pra frente as máquinas necessitam da luz solar, e aí os humanos resolvem, pum, bloquear o sol, né? Aí cara, o JC... O nosso JC é que seria um dos libertadores. Não, e o... Porque... Ele faria o papel de Morpheus, por exemplo. De... Não. O JC é o Neo, cara. Porque é o seguinte, o Neo se fala no Matrix que ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro escolhido. Então, o escolhido... JC pode ser o primeiro escolhido. Ele é o primeiro escolhido. Ele é o reencarnado. É o primeiro escolhido. Ele é o primeiro Neo. Que nem o Buda, né? E o Keanu Reeves fez o Buda. Fez o Buda. Caralho, tudo se conecta agora. Tudo se conecta como o Buda. Ele renova. Então, tudo bem. Já temos uma conexão espiritual dentro transcendental, uma camada transcendental. Agora, olha só, cara. O Neo, ele era um programador. Assim, isso eu posso falar como um próprio programador, que programadores em aspectos físicos... São uns bostas, cara. Tipo, a gente não faz nada. Não tem como, não tem... Eu não tenho a mínima aptidão com uma bola de futebol, eu não tenho a mínima aptidão em cima de um skate ou atirar pra valer fora do videogame. E aí eles transformaram o Sr. Anderson, que era um programador, no Neo, que era um karateca, judoca, kung-fuzeiro fodástico. E, meu, o que, que eles vão fazer com o John Connor... John Connor, que já é fodelão, já atira pra caralho, já briga, é mó porradeiro. E aí, cara, ele vai poder espetar aquela parada na nuca dele, né, que tinha no Matrix, e falar, I know Kung Fu. I know Krav Maga. Meu, e aí o cara vai Krav Maga ficar, ele sabe, meu. Porque o Batman aprendeu. Ah, é verdade. Não, mas só que olha só, mas na nossa história não tem John Connor, caralho. Porque se passa no futuro, né? Se passa no futuro, se passa na Matrix. A gente tá falando se da Matrix. Na Matrix. Eles passam na Matrix com uma continuidade. A gente já definiu que o JC seria o primeiro Neo. Ah, talvez a gente pudesse fazer um filme que juntasse os dois. Exatamente. Então, fazer um filme de ligação. Sim. Ah, o filme de ligação, legal. Então, o JC, né? O John Connor, como o primeiro Neo, ele ia aprender uma caralhada de coisas somadas às habilidades que ele já tem. Ao conhecimento que ele tem das máquinas, né, porque ele já reprogramou exterminadores pra voltar no tempo, já tem uma afinidade maior com isso, e aí, cara, não! Acabaria no... Melhor, caminho. Melhor! Joe Connor, na verdade, é o primeiro arquivo de Kung Fu. Ele aprendeu a Vera, e aí ele cedeu o conhecimento dele para a máquina, e a humanidade baixa, na verdade, faz como... O download, quem é essa tal de Vera? E faz o download de como o JC lutava. Caralho, hein, moleque? Sensacional. Sensacional. Então, cara, eu acho que ele seria um líder muito mais foda do que foi o Morpheus e do que foi o Neo. Foda, tudo bem, só que ele vai se fuder, né? Porque ele vai chegar lá na Matrix, né? Ok. Ele vai perder, né? Porque ele vai ter que escolher entre, acho que 27 humanos ou... Morrer todo mundo, não era agora, isso? Uma escolha dessa. Agora, imagina o terceiro, o quinto filme do Terminador, que poderia se chamar Terminatrix. Terminatrix. Terminatrix. O filme termina como? Com o John Connor acordando na sua cama dentro da Matrix. Cooptado pela Matrix, ele acorda no mundo normal e não entende nada do que está acontecendo. E aí a gente vai pro sexto filme com o John Connor dentro da Matrix. Olha só, caralho, hein? Caralho, hein? Que isso, essa ideia pra vocês? Que isso, hein? Que isso. Mas ele morre dentro da Matrix. John Connor morre dentro da Matrix. Sim, aquele material vital dele é reciclado até que surge o Neo 1000 anos depois. Ou seja, agora, nós descobrimos agora que Neo nada mais são do que reencarnações de John Connor. Caralho, tá muito bem. E agora eu quero propor outra reencarnação, então. Então o agente Smith é, na verdade, o Schwarzenegger... Numa evolução fodaralhaça. Exatamente. Caralho, até porque visualmente são... Caralho, viajem comigo. Caralho, até porque visualmente é bem parecido. Aquela jaqueta preta, aquele macrão escuro. Troca a jaqueta por um terno. Exatamente, imagina o pôster. O pôster do Exterminador 2. O agente Smith é aquilo ali quando era o Schwarzenegger se ele ficasse rico. Entendeu? Não é? É raivosão assim. É. Né? Rico e mais magro, né? É. Agora, os agentes, no caso, o agente Smith também, são os exterminadores. Da Matrix, né? Versões da Matrix. Não precisam mais ser físicas, elas podem ser softwares. Exatamente, mas é a evolução do Schwarzenegger, do Schwarzenegger, né? Exatamente. Ele tem a mesma função dentro desse universo. Exatamente, ao invés de fazer um hardware e um software para gerar um exterminador, você faz só o software e já toma conta da humanidade. Porque até nisso você tem as semelhanças das duas franquias, né? Você tem um enviado das máquinas para eliminar o escolhido que vai libertar a humanidade. Nos dois casos é a mesma história. Exatamente. É impressionante, cara. Eu nunca tinha parado a pensar o tanto que Matrix e a franquia do Terminator são parecidas e semelhantes. Sabe quando deu um start parecido? No quarto filme vocês vão ver isso quando vocês verem os campos de prisioneiros de seres humanos, que é uma cena muito parecida com o do primeiro Matrix, que tem no Exterminador 4, que são vários... tipo aquele mar de pessoas... E umas máquinas pescando essas pessoas e levando elas de um lado pro outro. Nesse momento me deu um estalo de semelhança. Aí, ok, quando você veio com a ideia de juntar os dois realmente, puta, aí, meu, casou com uma luva. Que eu já tinha. Não, agora, será que tudo faz parte de um grande plano que James Cameron... Porque o James Cameron é maluco pra caralho, né? Então, o cara começou essa história lá em 84, já sabendo, já em contato com o MacD, que era um molequinho ali, falou... MacD, olha só, MacDzinho. Little MacD. Daqui uns anos, rapaz, você vai terminar minha obra-prima. E aí, desde lá, combinou com os irmãos Wachowski, Little irmãos Wachowski, boiolinhas. Porra, demais, hein, cara. Mas vamos avançar na história. Vamos avançar na história. Mas olha, Brando, tem essas proximidades também, porque aí você, ouvinte, ouça, se você não ouviu, o nosso podcast com a Luísa, que tinha a ver com isso. Que era justamente, na verdade, as histórias de todos os heróis na história têm uma similaridade. Assim, só um detalhe, o podcast nosso com a Luísa foi o número 60 sobre Edward Mãos de Tesoura. Exatamente. Sei. Então, aí tem toda uma explicação filosófica, que é maneira, mas é chata, não vou fazer de novo. Vou falar o outro. Mas aí, por isso, tem essa similaridade com todos os filmes que tem, por exemplo, O Escolhido, O Herói. Tipo, que é a base dos filmes de Kung Fu também, né? É. Que o filme de Kung Fu é... Vou procurar cara, isso também. É, exatamente. Qualquer o cara é escolhido ali no meio das pessoas, ele é treinado num espaço de tempo desde muito Excalibur, menor. Tudo. É história clichê da humanidade. Até Guerra das Estrelas também. Guerra das Estrelas. Guerra das Estrelas, o filho do Darth Vader e tal. Então, beleza, mas vamos mais similaridade. Temos que unir, quero roteiros, vamos lá. Temos que unir. Tá, como é que começaria essa nossa história? Vamos do início. Peraí, a gente tá fazendo um filme de transposição. O filme de meio. Que quando esse filme acabar, começa a Matrix, entendeu? Exatamente. Exterminador do Futuro 5, Terminatrix. Entendi. Então pode ser assim, concordo com você. Aí o John Connor, na verdade, ele está na Matrix. Não, ainda não. Ele termina na Matrix. Não, eu sugiro o contrário. Uh-huh. Ele está na Matrix. Aí ele é resgatado pela Matrix. E ele que não, se dá cara, Matrix. Porque o John Connor é da Resistência desde que... O John Connor A Resistência quer recuperar o seu líder. O seu líder foi capturado e usado como exemplo. Então, de repente, na Matrix, John Connor podia ser um mendigo, o mais fudido. Que era a pena de John Connor. Sacou? Ele podia ser o Renan Calheiros, um cara bem filho da puta, sacou? Podia ser tipo... Não, sério, acompanha. Ele podia ser um mendigão, cara. As máquinas, elas têm esse sentimento de vingança. Ah, a gente de zoar tem. Com a cara... Não, mas as máquinas ainda não evoluíram com o Agente Smith. Elas têm apenas os Terminadores. O John Connor, cara, o tempo de vida dele não é o suficiente pra Matrix já então existir. Vamos além, vamos misturar com a Vila. Porque a Matrix, sério, porque a Matrix não tá tão evoluída. Então é tipo uma aldeia medieval, sacou? Sério, é uma aldeia medieval. Aí o John Connor tá lá como, sei lá, o mais fudido. Como o menestrel é o nuco do rei, assim, sacou? Aí beleza, aí ele se acha fodão, assim, até que ele é resgatado e vê que ele é um velhinho de 70 anos. Caralho, ele já pensou? Ele achava que ele era novo na realidade. Exatamente. Não. Aí quando ele é resgatado... Esse ponto é legal. Ele é um velhinho de 60 anos. Eu discordo. Que é o David Carradine. Podia escalar. Aí ele é um velhinho de 60 anos. Aí ele conhece, tipo, o que vai ser o tataravô do Morpheus. E ele pode fazer até uma corrente xiita, sacou? Que por isso que justificaria que aquela coisa, aquela fé cega do Morpheus. Olha, eu já pode crer, porque já viram o escolhido que foi profetizado pela Sarah Connor, que é filho de alguém. Filho de alguém do futuro, ou seja, é filho de um pai que ainda não existe. Caralho! O cara já existe, só que, né, ele ainda não. A mãe não existe, né? Na verdade, a mãe dele que não existe, né? Quando não. O pai. Não. Quando ele concebeu a mãe, porque o pai já existe, né? Onde o John Connor tá hoje, o pai já existe. Né? Só que ele é um moleque. Só que quando o John Connor foi concebido, ele era. O pai dele não existia. O pai dele existe. Então. Ele é um filho da luz. Ele é um filho da luz. Olha. Oh, um filho do tempo. Olha que bonito. Porra. Eu já enxergo diferente. Eu já enxergo um quinto filme do Exterminador com o John Connor ainda liderando a humanidade no mundo real. E terminando esse filme sendo derrotado pelas máquinas. Durante o quinto filme, as máquinas criam a Matrix numa forma de conter a humanidade. E aí, os humanos derrotados e John Connor acorda dentro da Matrix. E aí, a gente vai ver no sexto filme o John Connor sendo vitorioso numa luta contra as máquinas, sem saber apenas que ele é apenas um. De um escolhido, né? Que viram outros depois dele. Sensacional. Então é uma vitória falsa. Então ele termina com um tom de vitória mais amargurado. Eu gostei dessa história, mas eu mudaria a perspectiva. É. Eu faria a história não só. Não da ascensão de John Connor, mas da ascensão do Schwarzenegger, do T-1000. Como assim? Não, o John Connor é da Resistência. Aí descobre que tá sendo feito aquilo. Aí ele, como bom terrorista, que na verdade ele é um terrorista dessa época, porque ele não é da ordem estabelecida, ele mergulha na realidade virtual. Aí Schwarzenegger precisa mergulhar também, ele é apenas uma máquina. E aí ele vira o agente Smith. E ele vira o agente Smith, caralho! O primeiro agente Smith de moto lá, pá! Na realidade virtual, olha só que maneiro. E aí ele tem que ir atrás do John Connor, e ele consegue matar o John Connor, e aí você vê que realmente perdemos o herói Schwarzenegger, que é o nascimento de um vilão. É. E aí, cara, olha só. Parabéns, hein, cara. Temos... Na verdade, o meu é a sequência do seu, se ligou, né? Caralho, já temos dois aqui. E aí, cara, uma explicação de outro personagem aí é que as profecias feitas pela Sarah Connor estariam registradas de alguma forma, até porque tem um gravadorzinho que o John Connor ficou ouvindo e tal. Esse gravador vai evoluir em termos de software até virar oráculo. Oh, e ela vai profetizar o ciclo. O oráculo, ela é verdade, é a Sarah Connor. É exatamente. O conhecimento da Sarah Connor. É um avatar da Sarah Connor no mundo virtual. Puta de Matrix. Que pariu! Tamo indo além. Então, não, mas vamos além. Assim, e as máquinas do futuro, elas não viveram no nosso tempo, não é verdade? Porque elas fotografam no virtual, caralho. Elas foram 2 horas de podcast, foda-se. Aí vamos lá, elas fotografam no universo virtual nosso, como o século XX. Só que elas nunca viveram no século XX. Elas não eram conscientes nessa época. Exatamente. Então o que acontece? Elas tiram o registro dessa época da memória do T-1000. Oh! Rapaz! Do T-1000, como todos os Terminadores e do Schwarzenegger, foram né? para e do foram. Foram. Mas escolhemos um. Escolheremos um. Então o T-1000 é o arquiteto. Não, mas o T-1000... Sério? Não, o T-1000 tem que virar mais um agente. O T-1000 foi eliminado. O T-1000 foi eliminado. O T-1000 não existe mais. Ele morre no final do primeiro filme. Tem que pegar algum que voltou. Não, nenhum deles voltaram pra época. O Kyle não voltou. Não, mas pode sobrar um pedaço, não pode? O Kyle, que é um humano, voltou. Não, porque ele se liquefaz no final do segundo filme, né? Foda-se, ele perdeu um braço no meio do negócio. Não, ele perdeu no negócio. Ou então ele tinha um processador que era tão potente que a lava não comeu. Olha isso, velho. O Kyle, que é o pai do John Connor, ele, na verdade... A memória das máquinas, o conhecimento das máquinas sobre o século XX vem do Kyle, porque ele esteve no século XX, né? E aí o Kyle, na verdade, é o arquiteto, que é o pai de Neo. Puta que pariu! Não, eu iria além, caralho, isso é muito bom, eu iria além. O pai de John Connor, que é o primeiro Jesus Cristo, é uma máquina! Não, faz de novo. Porque não! É uma máquina mandada pro passado e é por isso que o cara é Jesus Cristo, porque ele é o filho da máquina e do homem. O Caio, na verdade, é uma máquina, não é um humano. Então, o Caio... Não. O Caio é humano. O pai, não, é humano. Então, mas no nosso filme... Se descobre que o cara era uma máquina. Porque ele pode ser uma máquina. Ele é uma máquina. Ele pode ser tipo Marcos. É, quem é Marcos? É do Exterminador do Futuro 4. Então tá, eu não vi. Mas enfim, ele pode ser uma máquina mandada ao passado para conceber um filho único que, na verdade, permitiria o quê? Eu não sei, mas eu gostei dessa história. Que permitiria... Calma. Calma. Não, não, não! Que permitiria... Calma, agora eu pensei. Que permitiria o surgimento de um herói que surgisse ciclicamente, que é o que traz o equilíbrio pro arquiteto. Exatamente. Né? Porque a teoria do arquiteto é... O ciclo é eterno porque é a única forma de trazer equilíbrio. De reequilibrar. Exatamente. Então, como é que ele cria aquela equação do equilíbrio? Ele precisa de um Jesus. Aí eles mandam ao passado uma máquina para fecundar a Sarah Connor. E aí temos o primeiro Jesus Cristo criado artificialmente, não por Deus, mas pelo arquiteto. Caralho! Eu acho... Fudeu. Eu acho que fudeu. Fechou. Essa é a nossa proposta de filme. Demais. Caralho, fudeu. Aí, Hollywood, vocês estão perdendo a gente, cara. Vocês estão perdendo a gente. Se a gente faz esse podcast em inglês, a gente recebia milhões, cara. Let's do this in English. É, vamos lá. Vamos só ver alguns comentários no Twitter. Aqui, Rodrigo HRH. Não sei, não. O John Connor não seria nada. O Neil ia roubar a cena. John Connor e Neil, a gente já discutiu aqui que são a mesma pessoa, a reencarnação. Seria. Na verdade, John Connor seria o primeiro Neil. Exatamente. O R. Pedrosa Neto, acho que sim, eu perguntei, né? Matrix e Terminator poderiam coexistir no mesmo universo? Acho que sim, já que em Matrix o mundo real é um caos dominado por máquinas. Vai que o Neil se alia a John Connor? LOL. LOL, descobri que não é lots of laugh. É não? Laughing out loud. É tipo, loud. Pra rir loud. Alto, é isso? É, exatamente. Muito bem. A Daisy... Rindo pra caralho e rindo alto. A Dani Slittering. As histórias complementam. Acho que a realidade de Matrix poderia muito bem ser usada em prol das máquinas. Claro que sim. Né? Sim, exatamente. E já o Bruno Cordeiro discorda. Creio que não. As máquinas de Matrix são bem mais arrojadas. Arrochadas, segundo ele. E não ficam tomando bomba pra apagar peitinho e bundinha no filme. Como assim? Não entendi. Não. É porque o cara veio pelado. É porque pelado, ele viu o Schwarzenegger pelado, tomando bomba, entendeu? Muito bem, muito bom. Mas então, aí é que tá, na nossa proposta de filme, as máquinas realmente vão evoluir pra gerar a Matrix. O Elias Senna disse, somente se James Cameron tivesse voltado. Poderia ter um filme bastante interessante também, que era os rebeldes da Matrix invadindo um depósito antigo de armas. E dali eles roubam a tecnologia que sustenta a cidadezinha, a Zion. E aí tem aqueles robozinhos do 3, sacou? Grandões, assim. Tem. Porra, aquilo ali, Mas aí já é um crossover com Transformers. Não. Aqueles robôs do terceiro filme do Matrix podem ser exterminadores, os protótipos de exterminadores mais velhos, entre o terceiro e o quarto filme. Sim, sim. Que aí você tira uma parte do chip dele, digamos assim, e assume o controle. Exatamente. Como ser humano, entendeu? Caralho, muito bom! Tem alguns exterminadores que aparecem no quarto filme que eles são grandões, que eles têm umas formas menos humanoides do que Então, voltam pro passado. Enfim, isso. Caralho. Só quer dizer, você que é mega fã de Matrix, ou você que é mega fã do futuro, óbvio que a gente tá aqui piando com a nossa cabeça. Pire também, mande e-mails. Não fique falando, não, é impossível porque Matrix... É brincadeira, né, meu amigo? Então, o objetivo aqui é dar risada e... Pirar, a né? gente Criar. Fala que é brincadeira agora, mas se filmarem essa porra, velho, eu vou eu pra quero Hollywood, dinheiro, eu quero dinheiro. E vocês, nossos ouvintes, são nossas testemunhas. Que dia é hoje? 2 de junho de 2009. Nós criamos primeiro. Aguarde, vem aí, Terminatrix. Estreias da semana? As estreias da semana, obviamente, O Exterminador do Futuro, parte 4. Eu recomendo pra assistir, cara. Não é ruim, não é horrível. Eu... Não amei, o Léo não amou um pouco menos que eu. Mas assim. Eu acho assim, ele vale Wolverine, a pena ser visto. Ele e Wolverine estão aí, sabe? Se você gostou de Wolverine, vai assistir. Eu acho, ele, eu acho o Terminator 4 bem superior ao Wolverine. Bem superior ao Wolverine. Ah, então eu vou ver, de bobeira. Eu vou ver. Eu vou ver até porque eu voltarei com mais teorias. Eu gostei dessa coisa. A gente podia fazer mais, né? Então até semana que vem, galera. Falou aí. Beijo. I will be back. Tum, tum, tum, tum, tum. You could be mine! I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.